Divaldo Cajé. Vou comprar na Casa o Ferrageiro, material de primeira qualidade, porque quem compra se sai bem e convida mais alguém, que o Ferrageiro tem o melhor preço da cidade. Vou comprar na Casa o Ferrageiro, material de primeira qualidade, porque quem compra se sai bem e convida mais alguém, que o Ferrageiro tem o melhor preço da cidade. Casa o Ferrageiro, no centro de Santana do Ivanema. Lá você vai encontrar ferragem para sua construção, material hidráulico e elétrico, material siderúrgico, ferramenta para a luta do homem do campo e utilidades para o lar. Aceitamos todos os cartões de crédito. Casa o Ferrageiro, desde 1922, acreditando no futuro da região.